Inferno da Maledicência. Humberto de Campos. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. De 1984. Paiva Neto. Aos perseguidores e maledicentes de todos os tempos, dedicamos esta página do Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Jesus transformou a água em vinho, nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam, em derredor. Que é isso? Um Messias incentivando a embriaguez? Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba anotou inconsciente. É um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Logo às primeiras pregações, a chusma dos ignorantes comentou, irreverente. É um insubmisso esse Jesus, vive sem horários, sem disciplina de serviço. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, muita gente perguntou, franzindo as sobrancelhas. Como? Um orientador sustentando ociosos, limpando as feridas de alguns leprosos que o buscavam, afirmou-se, em surdina. Vale-se da insensatez de tolos para impressionar. E, quando viram curar um paralítico, num dia de sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Agredi publicamente a lei. Por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Madala, murmuraram os maledicentes. É desordeiro comum, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de sete demônios. Ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, no desdobramento de seu apostolado, soavam exclamações como estas. Vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. É um explorador de mulheres virtuosas. Porque se demorasse alguns minutos, junto de publicanos pecadores a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusaram-nos sem compaixão. É um gozador da vida como os outros. Como se aproximasse da samaritana, com o propósito de lhe socorrer a alma, indagou-se com malícia. Que faz ele? Em companhia da mulher que já pertenceu a vários maridos. Se buscava paisagens silenciosas para o reconforto na oração, gritava-se, com desrespeito. É um salvador solitário. Visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos. É um pregador do céu que se garante com os poderosos da terra. Abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição que se fazia ao redor dos seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? Censurando o baixo comercialismo do templo de Salomão, dele disseram abertamente. É criminoso perseguidor de Moisés. Levantando Lázaro do túmulo, gritavam não longe. É Satanás em pessoa. Ao se deixar prender sem resistência, objetou a multidão. É covarde. No martírio supremo da cruz, era apostrofado, sem comiseração. Feiticeiro. De onde virão teus defensores? Torturado, em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras. Salva-te mesmo, e desce da cruz. E, antes que o cadáver viesse para os braços maternos, trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota murmurando. Teve o fim que merecia, entre ladrões. Tudo isso aconteceu com Jesus Cristo. Que devemos aguardar, por nossa vez, das multidões da terra? Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. De 1984. Paiva Neto.